parede um quadro desenhado à mão. Guardo a fotografia onde tu sorris, uma muito antiga. Pareces feliz. Fora da estante está um livro teu, tantas vezes lido, arde até ao fim. O sol já vai baixo, é o entardecer. Faz a paisagem calma, quer adormecer. Isto do amor é um caso estranho. Vem o que dou, não sei o que tenho. Quero te provar que nunca te minto. Quero te mostrar aquilo que sinto. Sei o que tem.

quero força. Obrigado por saberes cuidar de mim.

de muita gente. Aonde é que estão as minas? Seguidamente de sexo. Uma canção. E aonde é que andam os minas? Chama Porta ao Sul. Oh yeah! Hoje abafamos mesmo, hoje abafamos vocês. Minas! Minas! Minas! Desculpem lá, mas vocês hoje perderam. Não! Minas! Minas! Esta vai diretamente para as meninas e em especial para os meninos. Retratamento! Tomar conta de ti, dar-te bom banho, vestir-te com pijama, fazer-te uma papinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Oh, meu bem, preciso de alguém do meu lado que me diga um único sorriso bem rasgado. A morte pela manhã, pela tarde, pelo fim do dia, mas o corpo quando sonha era o que eu via. Não é preciso muito, é muito simples, na verdade. Só quero amor bom, carinho, solidariedade. Faço rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, menina, quero tratar de ti. Come on, tratar de ti. Tanto bom de outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim. Eu juro que sou um sangue por ti. Faz a coisa certa, como Spike. Não posso usar e abusar. Tipo um brinquedo favorito, mas tenho cuidado. Por favor, não o deixes partir. Todo tudo que eu puder, tudo que eu tiver, tudo que eu tiver, tiro aos dedos para a minha mulher. Roubamos o foguete, vamos dar uma volta até à lua. Escrevo um livro no caminho, com a alma toda nua. Bebriamos tipo quantos planos derem pelos joelhos. Bebriamos mais um pouco. Eu adoro fedelho, escrevo o teu nome no meu corpo. Para toda a gente ver, bem piroso. E não mexas com o amor, devo ser verdadeiro. Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um monte de volta, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Come on! Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um monte de volta, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Gostas de trip? Podia-me fazer um bem privado. Eu escrevo, realizo e atuo tudo lá. Podes ser a minha estrela. Vou te dar um bom papel, pouca palavra, muita ação. Acredito que é meu, mas deixo para isto. Está tudo previsto, por isso existe e não resisto. Dá-te mais um pouco disto. Meu barco fresco como a brisa do mar. Tenho um monte de estilo guardado. Está quase a estragar. Envelheço alternado. Eu bem gordo, tu bem magra. Acabamos com o sol. É o sinal de Viagra. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, chega. Deixa-me. Tu mereces. Tu és a resposta para as minhas preces. Senta-te aqui, vou-te cantar um som. Não se come tu como um bombom. Let's go! Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um monte de outra, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim. Na, na, na, na. Come on! Olá, tenho tudo aquilo. Chega só um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yo, yo, yo. Uma salva de palmas para a Cindy. Acho que foi nos sítios que tivemos mais gente e menos gente a cantar o refrão, não sei porquê. Olá, minha querida, quero tratar de ti.